que tu me enviaste. Leiamos juntos o 43 e o 44. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, Tu és o Deus de toda a glória. Tu és o Deus de toda a majestade. Exalta Cristo, exalta Jesus. E que o nome do Senhor seja conhecido, temido e respeitado no nosso meio. É a oração que faço a Ti, em nome do Senhor. Amém. Meus amados irmãos, dentre as séries dos milagres do Senhor Jesus Cristo, uma das coisas que precisa ficar impregnada em nossas mentes, em nossos corações, é que todos os milagres realizados por nosso Senhor Jesus Cristo, tais como também os apóstolos, quando realizaram tais milagres, tinham o interesse de confirmar, ratificar a autoridade que emanava de Jesus Cristo e também a autoridade que vinha da vida dos apóstolos. Mas nesse caso, de forma específica, nós estamos focando a pessoa de Cristo como aquele que é o enviado de Deus, como aquele que é o mensageiro da aliança, como aquele que é o Filho de Deus, o prometido para as nações. E tais milagres confirmam assim e chancelam a autoridade dada pelo próprio Deus a Jesus Cristo, nosso Senhor. Nicodemos, mestre em Israel, testificou isso quando lá em João 3, ele dissera: Senhor, eu sei que tu vens da parte de Deus, porque ninguém faz estes sinais se Deus não for com ele. Então Nicodemos tinha a percepção, ainda que racional, que tais milagres eram a comprovação exata de que Deus estava na vida de Jesus Cristo. Não somente estava, mas de fato ele era o próprio Deus encarnado, como diz João capítulo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E mais à frente João fala, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Na grandeza, nas percepções, nas apresentações dos milagres, nós ficamos ofuscados, e até mesmo com os olhos brilhantes, quando nós conseguimos ver milagres extraordinários. E não é errado visualizarmos e nem tampouco enaltecermos a Deus pelos milagres em si. Todavia, o milagre, ele não tem a sua força em si mesmo. Ele tem o intuito de apontar para alguém, e esta pessoa que aponta é para o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, na ressurreição de Lázaro, quando estive lendo esse texto, preparando essa mensagem, eu quero aqui compartilhar com vocês alguns vislumbres que eu percebi nesta ação de milagre de Deus através de Jesus Cristo. Mas não no milagre em si, mas na pessoa pelo qual o milagre foi operado. Não em Lázaro, mas em Jesus Cristo. Não em Marta, mas em Jesus Cristo. Não em Maria, mas em Jesus Cristo. Nesse capítulo 11, nós podemos ver muito mais do que o milagre em si da ressurreição física de Lázaro. Nós podemos ver o milagre operado através de Jesus Cristo para com todo o seu povo, de forma espiritual e de forma abençoadora. O que me chama a atenção, e é o primeiro ponto que eu quero enfatizar com vocês aqui nessa noite, é a total entrega, o amor de Jesus Cristo para com esta família. Se você acompanha comigo a leitura do Evangelho de João, capítulo 11, você perceberá que quando o mensageiro aproxima-se de Cristo, a ênfase que ele dá é que sua irmã mandou, o enviou, dizendo: olha, aquele a quem tu amas está enfermo. E é algo extremamente impactante quando este e quando as irmãs testificaram que Jesus Cristo amava a Lázaro. E o texto mais adiante fala que não somente Lázaro, mas Marta e Maria. Jesus Cristo amava de forma profunda os irmãos. Então, nesta ênfase é que me chama a atenção do amor de Jesus Cristo para com Lázaro, para com Marta e para com Maria. Tal amor manifesta em amizade, em companheirismo, em companhia, em fidelidade, em demonstração, em conhecimento, em revelação. Nós sabemos que todos nós somos pecadores. E por sermos pecadores, não temos um relacionamento profundo e nem tampouco um relacionamento amigável com o próprio Deus. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus por causa dos nossos pecados. Mas o texto lido ontem aqui na reunião da mocidade trata que Ele, Jesus Cristo, fez a paz. A inimizade que outrora existia foi destruída, foi sancionada por aquele que morreu na cruz. E antes, momento anterior, no fato que existia a inimizade, hoje opera por meio de Cristo uma amizade, um amor. E nós sabemos que Deus manifesta, prova esse amor para conosco, como diz o texto. Jesus Cristo morrendo, mesmo nós ainda sendo pecadores. Nós sendo pecadores diante de Deus, mesmo assim Ele providencia este perdão, esta graça. E a inimizade que outrora existia, agora não mais existe, porque o elo foi reestruturado pela cruz, pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mesma amizade que Jesus tinha com Lázaro, com Marta e com Maria, Ele tem com o seu povo hoje. Tudo isso por causa de Jesus Cristo. Não temos mais inimizade com Deus. Não temos mais inimizades contra o próprio Deus. Por quê? Porque a cruz de Cristo, o nome de Jesus, o sacrifício de Cristo providenciou assim esta paz que hoje nós desfrutamos na nossa alma. Não é uma paz de ter a certeza que eu vou dormir bem e acordar bem. Porque quando a Bíblia fala de paz, ela fala de paz entre Deus e os homens. Não é uma paz que você chega no final do mês e fala: graças a Deus, fechei a conta, paguei o cartão de crédito, hoje, esse mês eu estou aliviado e posso gastar mais. Não é isso. Ai, essa paz, graças a Deus, menino dormiram, agora eu posso dormir em paz, eu posso ser o Fantástico ou qualquer coisa desse tipo. Não é essa paz que a Bíblia fala. Quando a Bíblia fala de paz, não é uma paz intrinsecamente sua. É uma paz que abraça e que envolve você e o próprio Deus. Quando a Bíblia fala que seja a paz de Cristo o árbitro do seu coração, é Ele que é o mediador desse relacionamento. Meu irmão, você pode estar no caos, na guerra, mas se você tem paz com Deus, você é uma pessoa pacífica, você tem inúmeras bênçãos, você pode usufruir de um benefício que somente os eleitos de Deus podem usufruir. Se você tem paz com Deus, você tem harmonia com Deus, amizade com Deus, companheirismo, o amor de Deus em seu coração. Lázaro tinha este que era o seu amigo, aquele que amava, aquele que cuidava da vida deste que era Lázaro, estava enfermo, que viera a morrer, a falecer. Mas ali estava a vida que se chama Jesus Cristo, a paz se chama Jesus Cristo, a vida se chama Jesus Cristo, e sem ela, o caos é estabelecido, sem Ele, perdão, o caos é estabelecido, sem a pessoa de Cristo, nada funciona, meu irmão, nada prospera, porque de fato Cristo é aquele que conduz a paz entre nós e Deus, e de fato nós temos o seu amor, tendo a sua amizade, somos de fato pessoas mais felizes do universo, porque nós temos paz com Deus. Você tem paz com Deus, meu irmão e minha irmã? Você tem paz com o Senhor? Da mesma forma, Lázaro, ainda que estava enfermo, Jesus manifestou o seu amor para com ele, quando o texto fala que, de fato, ele amava este. E no decorrer da apresentação do texto, Jesus apresenta a realidade de que aquela enfermidade não tinha um objetivo da morte como um fim em si mesmo. Não. Deus tinha um propósito específico para a vida de Lázaro. Todavia, não se manifestou de forma clara a eles, simplesmente porque não entendemos plenamente os desígnios de Deus. Tem coisa que nós não conseguiremos jamais compreender em sua totalidade, principalmente os propósitos e desígnios do Senhor. E às vezes nós caímos no erro de procurarmos de forma desesperada, até de forma pagã, qual é a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus para a nossa vida, ela é apresentada, demonstrada diariamente. A partir do momento que eu estou em Cristo, que eu vivo com Jesus Cristo, tudo que eu faço, tudo que eu planejo, Deus está atrelado a essa realidade e todas as coisas cooperam para o meu bem. Se de fato você e eu somos filhos de Deus, todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque de fato fomos chamados segundo a vontade dele. Então, no decorrer dessa caminhada, dessa apresentação, o mensageiro se apresenta, mas Jesus começa a apresentar que, de fato, ele, esta doença, não era para a morte, mas era para a glória de Deus. E Jesus disse, não vamos agora não, vamos esperar mais alguns dias. E uma ênfase que o pastor deu no domingo passado, que todo mundo queria logo um milagre em si, mas Jesus queria a morte do camarada para que a glória de Deus fosse manifestada. E muitas vezes nós traçamos um plano, um planejamento, como Deus pode ser mais glorificado, mas só Deus sabe a forma pela qual o nome dele será muito mais glorificado. Às vezes nós não queremos o caos, não queremos a enfermidade, não queremos a morte. Mas me diga uma coisa, existe alguma coisa demasiadamente impossível para o Senhor resolver? Para você é impossível, é por isso que eu e você entramos na peleja, ficamos estressados, nós ficamos irados com algumas coisas, porque tudo parece que foge do nosso controle, mas do controle de Deus, da mão do Senhor, do soberano de Israel, do Deus que fez os céus e a terra, nada foge do seu controle. Mas nós perdemos muito porque a natureza pecaminosa, o nosso pecado, limita o agir de Deus, limita aquilo que Deus pode fazer. É neste mesmo evangelho que o Senhor Jesus fala para Pedro, dizendo, Pedro, tu não sabes o que eu faço hoje, mas amanhã tu saberás. Às vezes você não entende por que você passa por determinados momentos, determinadas coisas, vive determinadas realidades. E aí, para Deus não existe o caos. Nós precisamos tão somente descansar naquele que está assentado sobre um alto e sublime trono e saber que nada foge do seu controle. Enfermidades, qualquer problema e até a morte, tudo está debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Por isso que as irmãs entraram em desespero. E mais à frente nós vamos entender um paradoxo que é testemunhado pela própria Marta. Mas, em primeira instância, saiba de uma coisa. Deus te ama. Da mesma forma que Ele amou a Lázaro, amou Marta e amou Maria, Ele ama seu povo. Ele ama a sua igreja. Ele ama a sua vida. Escute o que eu vou lhe dizer. A sua vida está de forma determinada, nos mínimos detalhes, por um plano eterno, por um plano divino, e nada, absolutamente nada, frustrará este plano na sua vida. Então descanse em Deus, viva a vida cristã, viva a santidade, viva a piedade, viva o crescimento espiritual na sua vida, para que você possa ter consciência que vive para a glória de Deus. Não permita que as coisas desse mundo, as coisas carnais que limitam a nossa visão de Deus, possam travar o crescimento e o vislumbre da glória de Deus na vida daqueles que são chamados povo de Deus, nação eleita, sacerdócio real. E a Bíblia ilustra isso em várias formas, de vários momentos, onde nós visualizamos tantas as questões desse mundo e perdemos todo o desenvolvimento daquilo que Deus tem para a nossa vida. Deleite-se nessa verdade que Deus manifesta o seu amor e a sua amizade para conosco. Outrora, inimizade. Agora amizade. Outrora, Deus era juiz. Em Cristo, agora Ele é Pai. Antigamente, éramos réus. Agora somos filhos de Deus, filhos da herança. Descanse nessa realidade. Descanse nessa verdade tão sublime que abençoará a sua vida. Depois que passa essa realidade, Jesus vai ao encontro. Depois de 2 dias. Espera, estou indo. Vamos lá. De Betânia, de Jerusalém a Betânia. Ele vai com os discípulos, Tomé, e eu acho interessante esse ponto aqui no verso de número 16, e tem até uma realidade, um estudo que aparentemente parece contraditório, mas o tema do estudo é Tomé, um exemplo de fé. E você pode perceber aqui no versículo 16 que o único que falou assim, vamos embora e vamos morrer com ele. É o seguinte, é isso. eu confio nele, eu acredito nele, eu vou morrer com ele. Então, Tomé, nesse exemplo aqui, é um evento de fé. A gente tem a mania de criar uns paradigmas errôneos na vida, até dos apóstolos, né? Olha o crente Tomé. O crente Tomé é aquele que não acredita em nada. Olha o crente Tomé. Vamos respeitar o apóstolo. Não é isso. É porque a gente é meio que carnalmente, se alimenta do pecado dos outros. Isso é um erro. Mas nós precisamos entender que quando andamos com Cristo, sempre temos uma oportunidade de crescer. E Tomé fala, vamos com ele, vamos morrer com ele, porque ele é o nosso Senhor. Chegando na cidade, Marta vai ao encontro do Senhor. Desesperada, ela não espera, não tem aquela realidade do protocolo. Ela chega aos pés do Senhor e ela expressa dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. É interessante que quando Maria também encontra-se com o Senhor, ela fala a mesma frase pela qual Marta também se expressou com o Senhor. Isso quer dizer o quê? Que quando Jesus, quando Lázaro estava enfermo, com certeza ela conversava com Marta e Maria. Meu Deus, se Jesus estivesse aqui, oh meu Deus, oh, mas se ele estivesse aqui, oh, mas Jesus, tudo era Jesus. E é tão certo que isso estava fervilhando no coração dela, que a primeira frase foi esta. Disse, se o Senhor estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Ele estava vivo hoje. A palavra do Senhor Jesus é dizendo que teu irmão há de ressurgir. O teu irmão há de ressuscitar. Isso é verdade, eu creio. Eu tenho ouvido teu ensinamento no Antigo Testamento. Eu sei dessa realidade, mas agora não, né? Naquele último dia, a Jesus chega mesmo assim abruptamente, dizendo, olha, Marta, presta atenção. Eu sou a ressurreição à vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que morrer, de fato, não morrerá eternamente, terá o privilégio de viver eternamente com Deus. Essa morte não é eterna. Essa morte é passageira. Essa morte não é eterna. Aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Crês tu nisso? Ela disse, eu creio. De repente, Marta sai. Chega a sua irmã Maria, no meio do pessoal lá da muvuca, aquela choradeira, ela chega bem de particular, chega assim, Maria, o Senhor está te chamando lá, vai lá. E eu acho interessante que ela não faz o estardalhaço, né? Ela chega suavemente, porque ela queria um momento de privacidade com Jesus Cristo. Da mesma forma que eu tive, eu quero que você tenha. Então, Maria, vai lá, o Senhor está lá. Só que os corujas, né, os peru da vida, correram tudo atrás. Porque, às vezes, nós precisamos de momento a sós com Deus, irmãos. E aquela cambada de gente que estava chorando lá, o povo que ganhava para chorar, acompanharam Maria. E ela disse a mesma coisa, Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. E a Bíblia fala que Jesus codoendo-se, chorou. O texto fala que ele agitou-se no seu próprio espírito e depois, logo em seguida, chorou. E algo chama atenção nesse texto, porque se Jesus é Deus, e de fato ele é Deus, a gente pensa logo assim, racionalmente, vem cá, ele saberia que iria ressuscitá-lo, ele mesmo iria ressuscitá-lo mais à frente. Então, por que ele chora? Será que é um teatro? Será que Jesus está teatralizando ali? Será? Será que ele ali naquele momento, porque a Bíblia fala que existem três expressões aqui que a Bíblia usa, que eu quero só repetir aqui rapidamente para os irmãos. Versículo 33, diz que vendo-a chorar, e ele pergunta onde sepultou, e mais à frente, ele fala, versículo 38, agitando-se novamente em si. Ou seja, ele ficou, o texto grego fala isso, ele ficou chateado, você acredita? Já pensou, não, Jesus, rapaz, chateado, o que é isso? O problema é que a nossa chateação, a gente pensa que é a partir da nossa, né? A gente sempre tem a tendência de interpretar os outros ou qualquer outra realidade a partir de nós. Esse é o grande erro. Você está falando do Filho de Deus. Você está falando do próprio Deus ali. E a Bíblia fala, em outra expressão, que ele agitou-se, chorou, ele ficou totalmente entristecido com aquela realidade. A Bíblia também fala que ele deu a entender que ele bufou. Como se Jesus olhasse aquela realidade de sofrimento. Eu gosto desses textos na Bíblia, sabia? Porque humaniza Jesus, sabia? Às vezes a gente é meio que docentista. A gente pensa que Jesus é Deus, é santo, é verdade, mas ele não é humano, ele não sente a minha realidade. Ele não sabe meu sofrimento. Ele não sabe a minha dor, a minha tentação, a minha perturbação, a minha raiva, a minha ira, o meu ódio, a minha fraqueza, o meu pecado. Parece que ele não entende. Ele entende sim. Porque como Deus, Ele é poderoso, Ele é Senhor, mas Ele se fez homem, Ele se fez carne, não com a natureza pecaminosa, não com a inclinação carnal que eu e você nós temos, mas Ele era humanamente perfeito, todavia Ele era sujeito às tentações externas, assim como foi Adão. Ele não tem a inclinação como Tiago falou sobre nós somos tentados quando somos como recebemos a cobiça, olhamos, desejamos e praticamos. Ele não tinha como desejar porque sua natureza era santa, mas as tentações externas golpeavam para que ele não cumprisse a missão que Deus tinha lhe dado. Mas esse que é Jesus Cristo, ele sente a dor do necessitado, ele sente a dor daquelas mulheres chorando, daquelas pessoas chorando por causa do pecado, por causa da morte, por causa da dor. Eu quero dizer diante desse texto para você que Deus conhece, sabe a sua dor. Você não está sozinho neste mundo. Jesus conhece a angústia do seu coração. Jesus conhece a dor da sua alma. Jesus conhece as tentações que às vezes perturbam a sua cabeça, a sua mente, a angústia que lhe tira o sono. Ele é Deus e Ele conhece, por isso que me chama a atenção. E essa segunda realidade do texto é a humanidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo é humano, Ele participa da nossa realidade, Ele conversa, Ele sorri, Ele bufa, Ele pula de alegria. Ele é humano, mas ao mesmo tempo Ele é Deus. É por isso que o autor aos Hebreus fala que assim como todos os filhos participam, Ele também teve que participar de todas as coisas para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote. Porque não temos um Deus que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Em tudo Ele foi tentado, mas sem pecado. E pode socorrer aqueles que são tentados. Esse Jesus Cristo que se fez carne, se fez homem, conhece a nossa dor. Nós somos tão levianos, irmãos, quando nós tratamos da dor dos outros. Nós somos muito levianos. Tem que ter fé, irmão. Tem que ter fé. Capaz que não tem fé. Aí quando acontece com a nossa família, meu Deus, meu filho. É um choro, é uma lágrima. Mas quando é com os outros, é porque não é crente. Porque não é dizimista. Entendeu? Porque não vem pro culto de 5h30, de 7h30, 9h30, 10h30, 11h30. E às vezes nós condicionamos muitas coisas. Nós somos filhos do Eterno. A natureza foi compartilhada. Ele tomou a nossa natureza, não a pecaminosa, mas a natureza humana, para que nós pudéssemos também receber da parte dele a sua natureza, a semente divina, a semente de Deus. Nós podemos sentir a compaixão do próximo, sim. Lembram-se dos outros milagres que o pastor Roster pregou? Várias passagens e várias ênfases estão nessa expressão. Jesus foi movido por íntima compaixão. Não é uma coisa técnica, não é uma coisa seca, não é o Instituto Médico Legal do Céu para analisar, não, meu filho. Ele sentiu a dor, ele sentiu a necessidade, a viúva de Naim, meu Deus, essa mulher só tinha um filho, está chorando, está sofrendo, eu estou sentindo a dor dela, eu vou compartilhar com ela, eu vou sofrer com ela também. Mas eu vou dar a resposta da alma dela. E por que ele sentia, de fato? Se ele ia ressuscitar? Nesse momento também. Se ele iria ressuscitar o menino Lázaro? Por que ele teve essa compaixão? Porque ele era 100% Deus e 100% homem. E para ser um fiel sumo sacerdote, era necessário ele também participar de todas as coisas. Você tem alguém que tem... Você serve a um Deus, ao Senhor Jesus Cristo... Ele tem piedade da sua vida, da sua alma. Ele conhece a sua dor. O salmista Davi sabia muito bem disso. E nos salmos você pode perceber que todas as orações do salmista, ele sempre fala da dor mais profunda da sua alma. Ele expressa, sem hipocrisia, sem vaidade, sem o, abre aspas, teologicamente correto, fecha aspas, Ele rasgava. Deus gosta disso. No livro do profeta Joel, ele disse: não rasgue as vossas vestes. Não rasgai as vossas vestes. Antes, rasgai o vosso coração. Derramai a vossa alma. Chorai, disse o apóstolo Tiago. Chegai-vos a Deus e Deus se chegará a vós outros também. Nesse momento, Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, aproxima-se de Marta, aproxima-se de Maria e sente a dor, comunga da dor. Ele não é frio, não é gélido, não é seco. Ele é o Deus que se compadece de nós, irmãos. Ele é o Deus que se compadece de você. Deus se compadece de você porque ele se tornou homem. E finalizando, caminhando, ele pede para que, onde está o corpo? Vem, Senhor, vem ver. Tinha uma pedra em frente. E muitos pregadores ilustram, tem que tirar a pedra, que pedra é essa? Mas era só uma pedra, entendeu? Mas se a gente puder usar um pouco dessa analogia aqui, e usar uma tipologia bíblica, o que é que tem barrado, impedido de Deus operar grandemente na sua vida? Às vezes você fala, nessa área não, Senhor, essa área está podre. Ela tem 4 dias, está podre, está tudo podre lá dentro. Não entra aqui não, eu tenho a vergonha. Já viu que você vai na casa de alguém? Você me avisa onde você ir lá em casa. Você fala assim, né? Por quê? Para não ver a bagunça, não é verdade? Porque a gente fica mais à vontade, aquela coisa. Você tem que avisar onde ir lá em casa, porque eu vou preparar tudo. É igual o casal de namorado, né? Quando namora, escova dente, caiaque, tudo, né? Então você se prepara e se produz todinho. Pô, que casa, meu filho? Aí é amor puro na alma, né? Porque o negócio já não é mais como antigamente. Mas o que eu quero dizer é isso. Ele quer entrar nesses recônditos da nossa vida. Marta disse, não, Senhor, está fedido, está podre. Já tem 4 dias, está morto. Ele disse, tira a pedra. Está podre, tira a pedra. Tira a pedra. Vai tirar a pedra hoje ou não vai? Vai querer que Deus purifique lá, coloque um perfume da graça lá e tira essa carniça que está fedendo lá. Ou você vai deixar a pedra ainda? Tirai a pedra. Tirando a pedra, Jesus testifica, ele ora ao Pai para que os judeus, os religiosos daquela época, percebessem que ele estava debaixo da autoridade e da orientação divina. Ele mesmo fala, eu sei que tu me ouves, mas eu estou orando desse jeito, é para o povo ouvir, para que eles não tenham desculpa e de fato vejam que tu estás comigo. Porque tinha uma perspectiva rabínica na época, isso era uma cultura errada, que a alma do camarada ficava 3 dias perambulando ali perto do corpo. Então o limite máximo era 3 dias. Se não voltasse, morreu Maria Preá, meu filho. Mas, a partir do 4º dia, não tem como voltar mais não. Por isso que a ênfase na Bíblia fala 3 vezes, 2 vezes. Tem 4 dias que ele está morto. Tem 4 dias que ele está morto. Tem 4 dias que o menino está morto. Para os religiosos caírem por terra esse pensamento falso. Essa crença, esse misticismo falso, que não tem embasamento bíblico, mas era só uma realidade cultural. E ele olha para essa realidade e diz, Lázaro, vem para fora. Tinha um pastor amigo meu que dizia assim, ainda bem que ele chamou Lázaro, né? Que ele falasse, vem para fora, e todo mundo era morto. Você não falou quem era, então eu vim. Se eu tenho autoridade, o negócio é escapar desse. Mas ele falou, Lázaro, vem. Não era o cemitério todo estava de pé. Isso demonstra o quê? A ordem de Jesus. Quando ele fala, está falado. Deus é poderoso. Essa é a ordem de Cristo. Ninguém pode resistir. Ninguém pode resistir à voz do Espírito Santo. À voz de Jesus Cristo. E todo aquele que é eleito de Deus ouve a sua voz. Esta é uma ordem. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 27, 28 em diante, tem aquela velha texto, aquele texto maravilhoso, velho, mas novo ao mesmo tempo, que diz assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Perceba, esse vinde, no grego, é uma ordem imperativa. E quando Deus dá uma ordem, é possível ou não é possível, ela se cumpre. Quando Jesus falou, deu aquela ordem naquela época, é como se dissesse de forma atemporal, todos aqueles que são eleitos, todos aqueles que foram predestinados, todos aqueles que foram salvos pela cruz, todos aqueles que ouvirem a minha voz, venham, é uma ordem. É por isso que você está aqui hoje. É por isso que nós estamos aqui hoje, porque nós ouvimos a voz ecoar, dizendo, vinde a mim. todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus deu uma ordem, e essa ordem é cumprida porque Ele é Deus. E eu louvo a Deus, irmãos, porque Lázaro foi ressuscitado. Amém! Aleluia! Coisa gloriosa! Mas, infelizmente, Lázaro depois morreu. Essa ressurreição, tanto dele como os demais, ressuscitaram e morreram de novo. Por isso que o vislumbre total não pode ser na ressurreição, mas em Cristo. Ele é poderoso para ressuscitar, sim. Mas a ressurreição que nós necessitamos, a vida que nós precisamos e almejamos e anelamos, é a ressurreição espiritual. Tem uma passagem na Bíblia, lá no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, que diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que participa da primeira ressurreição. Sobre esses, o poder da segunda morte não terá autoridade. O que é essa segunda morte? Mais à frente, no mesmo texto, fala que o inferno e a morte foram lançados no lago de fogo. Isto é, a segunda morte, o lago de fogo. A segunda morte é a condenação eterna. É o juízo eterno. É a punição eterna. É o inferno. Todo crente salvo em Jesus Cristo, todo aquele que ouviu a voz de Deus e foi ressuscitado, quando Deus disse, vem! E você foi ressuscitado espiritualmente, você está enquadrado nessa promessa que diz, bem-aventurado e santo é aquele que participa da primeira ressurreição. Todo crente em Jesus Cristo foi ressuscitado espiritualmente. Porque quando Adão pecou, ele morreu não fisicamente, em primeira instância, ele morreu espiritualmente. Então o crente em Jesus Cristo, ele não morre eternamente porque ele já passou pela primeira ressurreição. A nossa alma, o nosso espírito, a nossa vida espiritual, Jesus Cristo nos ressuscitou. Estando nós mortos em ofensas e pecados, Ele nos deu vida. E ainda que eu morra, não morrerei eternamente. A carcaça vai para a lona. Mas a minha vida com Deus está conectada com Ele eternamente. A minha preocupação não é se você morrer, vou morar para Deus te ressuscitar aqui, não. Não, eu quero saber se a sua vida espiritual, se você espiritualmente está vivo, se você ressuscitou com Cristo, disse Paulo aos Colossenses, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas do alto onde Cristo está, porque Ele é o primogênito de toda a ressurreição. Ele ressuscitou primeiro para que nós pudéssemos receber da parte dEle esta ressurreição. Todo crente em Jesus Cristo que vive espiritualmente, é porque no momento anterior foi ressuscitado. Então, bem-aventurados somos nós, irmãos, que recebemos a primeira ressurreição. Por isso, a segunda morte não terá autoridade sobre nós. Bendito seja Jesus Cristo, irmãos, que ainda que venhamos a tombar fisicamente, mas assim que fechar aqui, abriu no céu. Desplugou aqui, ligou no céu. Conectou com a realidade espiritual. É por isso que nós, irmãos, almejamos e anelamos coisas muito mais sublimes. A ressurreição do corpo é algo maravilhoso. Eu sempre quis ver um moço ressuscitar. Eu me lembro que eu tinha um periquitozinho australiano e ele morreu, o bichinho. E eu já era crente. Eu fiquei 2 horas e meia orando por aquele coitado, mas ele não ressuscitou, irmãos. Foi um teste de fé, porque eu pensava, eu não tenho fé, mas eu estava aqui no negócio em nada. Tinha um grupo de irmãos que nós andávamos sempre juntos, evangelistas de madrugada. A gente, às vezes, procurava enterro, procurava velório, porque lá é diferente, lá é nas casas. Aqui, a pessoa vai logo pro cemitério, mas ficam nas casas. E nós entrávamos, com licença, boa noite, queríamos tal. A pessoa era católica, às vezes, ou espírita. Não, eu só queria prestigiar esse momento aqui, consolar a família. Mas sempre tinha um que tocava lá no morro, devagarzinho, assim, com o dedo, e falava baixinho, levanta, levanta, levanta. Mas não levantava. Mas não levantava. Por quê? Porque o que de fato é interessante, o que tem valor diante de Deus, é a ressurreição espiritual. É ter vida espiritual. Hoje eu posso entender que antes eu estava morto mesmo. Eu estava morto. E hoje eu estou vivo. Eu ouvi Jesus falar, vem Jefferson. Sai daí. Está tudo podre da sua vida. Jesus chamou você. Você estava na podridão do pecado. O pecado tinha acabado com a sua vida. E colocaram uma pedra dizendo, aqui jaz, que morreu, acabou-se. Mas o Espírito de Deus regenerou a sua alma. O Espírito de Deus transformou a sua vida. E hoje você é salvo. Hoje você é crente. Hoje você tem o perdão de Deus. Você vai morar no céu. As tentações são grandes, mas Jesus está à porta. Jesus cumpre e vela pela sua palavra. E Ele chamou o seu nome. E a certeza da vida eterna foi dada a todo aquele que nele crê. Você creu? Então você foi salvo. Você foi redimido. Se você tem uma nova vida, testifica que de fato Ele te ressuscitou espiritualmente. Que você possa usufruir dessa vida. Que você possa se deleitar nessa vida. Que você possa dar saltos de júbilos, de alegria diante do Senhor. Porque um morto foi ressuscitado hoje. Ou antes, ou depois, eu não sei. Mas a ressurreição da alma, a vida espiritual é o que tem valor. Que possamos entender essa realidade e vivermos assim. Lázaro foi ressuscitado, mas morreu logo em seguida. Porque o texto fala que os fariseus tramaram a morte de Jesus e logo em seguida a morte de Lázaro também. Porque ele era testificação de que Jesus era da parte de Deus e mataram Lázaro. Mas acreditamos que Lázaro está com Deus Todo-Poderoso. A vida espiritual não pode morrer. Você espiritualmente não pode morrer. Você pode até cair. Pode até pecar. Mas tem um anzol no seu queixo, viu? Tem um anzolzinho no seu queixo. Se você for eleito de Deus, se você não se voltar logo para Deus, Deus puxa esse anzol e sai rasgando tudo do outro lado. É melhor você se entregar logo, se render, porque senão, meu irmão, o cinturão de Deus pesa. Porque Ele não quer perder você. Ele não vai perder. Porque ele morreu na cruz por você. Então se renda logo. Quem avisa, amigo é, viu? Papai, mamãe, sempre batia. Eu falava isso aqui com o maior prazer. Quando eu falo da minha mãe aqui, eu tenho o maior amor pela minha mãe. Eu apanhei, louvado seja Deus, que eu aprendi. Não morri. Morri não, estou aqui. É que ninguém gosta de apanhar, não é verdade? E Deus tem uma forma de trabalhar nos seus filhos. Se renda nessa noite. Porque grandes coisas Deus já tem feito e fará na sua vida. Amém? Deus, muito obrigado. Comunique essa verdade aos nossos corações. Ressuscita mortos aqui essa noite. E que o poder do Espírito Santo leve-nos a caminhar contigo até o último dia. Essa é minha oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. De pé, meus irmãos, louvemos a Deus com o hino.